Temos aqui algumas perguntas que nos foram endereçadas que vamos passar a responder. A primeira é a seguinte: pergunta-nos se que nós falamos sobre os filósofos portugueses, se podíamos dar uma melhor notícia dos filósofos portugueses do século XVI e XVII. Realmente, o século XVI e XVII foi o século áureo da Universidade de Coimbra no setor da filosofia. E em Portugal surgiram uma plêiade de grandes filósofos, na sua maioria da Companhia de Jesus. Como já tivemos oportunidade de dizer, a Companhia de Jesus, que havia sido formada no século XVI, ela se dedicou muito à filosofia, num período em que a igreja estava assaltada pela ação dos protestantes e procurava, deste modo, fortalecer as bases filosóficas da escolástica, depois de haver passado por aquele estágio considerado de certo refluxo da escolástica, que não é um refluxo no sentido completo do termo, mas que foi um momento de depressão depois dos grandes vultos como Tomás de Aquino, Scott, etc. E Coimbra, como Salamanca, nesse período, em poder dos jesuítas, transformaram-se nos dois grandes centros culturais desse período. Entre os grandes filósofos, podemos citar, assim, que a memória possa nos ajudar, naturalmente, sem demérito dos que não são citados, nós temos, por exemplo, o padre Sebastião de Couto, e o seu irmão, Estevão do Couto, que tomaram parte no curso Conibricenses, tão famoso. Também temos o Pedro da Fonseca, o grande Pedro da Fonseca, cujas obras pontificaram não só no século XVI, como também no século XVII, em todo o mundo. Temos o grande Manuel de Góis, que também foi um dos que tomaram parte no curso Conibricenses. Temos Cosme de Magalhães, foi também um grande filósofo. Temos o extraordinário Benedito Pereira, cuja obra está indevidamente esquecida e que possui um trabalho espantoso que tivemos oportunidade de compulsar sobre as coisas físicas, na qual ele antecede muito das concepções modernas, algumas até que nós reproduzimos em trabalhos nossos. Temos o Baltazar Álvares, temos o Garcia da Horta, também foi outro grande filósofo português desse período, temos Antônio de Gouveia, temos Baltazar Teles, um dos notáveis dialéticos, o grande Ioannes Batista, completamente esquecido, também uma obra extraordinária. Temos o famoso Carvalho, Padre Carvalho, que escreveu a famosa Lógica Carvalhosa, que durante mais de um século foi o livro preferido pelos estudiosos de lógica. Temos o Egídio da Apresentação, que Frei Egídio da Apresentação, que era franciscano e que, se não me engano, era franciscano, e que foi um dos opositores a Francisco Soares, que já era espanhol, de Granada, mas que foi mestre em Coimbra e também em Braga, onde começou a ser professor. E depois temos também Furtado de Mendonça, um filósofo. E anteriormente os portugueses já possuíam também grandes filósofos, como foram Petrus Hispanus, que era português, foi o João XXII, o Papa João XXII, que foi um dos grandes lógicos e um homem de um valor extraordinário. Tivemos o Balboa, o grande Balboa, que foi mestre de Alexandre de Vales. E Gonçalves também foi um dos grandes mestres. Temos aqueles grandes professores portugueses do famoso Colégio de Santa Bárbara, na França. Enfim, Portugal deu nesse período, no século XV, no século XVI, no século XVII, grandes figuras. No século XVII nós temos João de São Tomás, que é um dos maiores tomistas, considerado por muitos um dos melhores intérpretes de São Tomás. Quer dizer que Portugal deu nesse período uma plêiade extraordinária de filósofos que, de primeira plana, que podem se comparar aos grandes filósofos da Itália e aos grandes filósofos que a Inglaterra também teve, com as figuras extraordinárias dos franciscanos, sobre os quais oportunamente falarei. De maneira que é um exemplo do trabalho grandioso que foi depois cortado quando sobreveio a reforma do ensino em Portugal e a expulsão dos jesuítas no tempo de Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, baseado nos estudos do Luiz Antônio Vernet, que propunha novos métodos de ensino, ele fez uma reforma do ensino em Portugal que o próprio Vernet considerou medíocre. E esta reforma, e com a expulsão dos jesuítas, Portugal não continuou mais dando aquelas figuras imensas que teve. Há outros grandes filósofos portugueses também que viveram no Oriente, na Ásia, na China, na Índia, alguns que traduziram obras para o hindu, obras de filosofia ocidental. Agora não me ocorre o nome de um grande filósofo português que traduziu Aristóteles para o chinês. Quer dizer, há coisas espantosas na filosofia portuguesa que assim, de súbito, não me ocorre assim na memória, não disponho a mão de elementos para fazer uma explanação mais ampla. Mas podemos dizer que foi um momento extraordinário da filosofia, aquele de Portugal comparável com o de Salamanca e das grandes universidades da Itália e da Inglaterra. Agora, a reforma do ensino de Luiz Antônio Vernet, ela tinha, sob certos aspectos, uma validez muito grande. Vernet, por exemplo, foi aluno dos jesuítas, foi educado pelos jesuítas, mas ele defendia as ideias do iluminismo e defendia, sobretudo, o racionalismo e as ideias de Locke, que procurou levar para Portugal. As concepções de Vernet sobre o aspecto do ensino das ciências práticas, sobretudo, eram razoáveis e justas, sobretudo tocante ao estudo da medicina, que era feito de modo completamente sem base prática, sem nenhuma experimentação. Como ele mesmo dizia, que de anatomia não se conhecia nada, fazia-se anatomia apenas em carneiros, em animais, e o ser humano não era conhecido devidamente. E a medicina estava num grau muito atrasado. Ele achava que o excesso de ensino clássico que os próprios jesuítas haviam instaurado impedia que se desenvolvesse a parte mais prática, mais experimental. Nesse ponto, Vernet tinha razão, porque Coimbra, como as universidades portuguesas, não se dedicavam às ciências naturais como era de desejar. E era de desejar também pelos próprios jesuítas, que sempre defenderam esta ampliação do ensino das ciências naturais, como nós vemos a ação deles na Alemanha e mesmo na Espanha e Portugal. Mas encontravam certas resistências, não só dentro da ordem, como fora da ordem, razão porque aqueles mais esclarecidos não conseguiam impor-se. Não podemos nos esquecer que Vernet, posteriormente, quando foi tremendamente combatido em Portugal, ele foi até acusado de agente secreto dos jesuítas, né, pelos pombalinos, né? É uma acusação que não tem certamente fundamento histórico, mas mostra as suas ligações mais profundas com os jesuítas, embora ele discordasse do excesso de classicismo que existia nas universidades portuguesas. Agora, a reforma, entretanto, foi feita de modo insuficiente, porque em vez de apenas desenvolver, estava certo, a parte, digamos, das ciências naturais, ela criou tremendos embaraços para o desenvolvimento da parte da filosofia especulativa pela expulsão dos seus grandes mestres, os quais foram pontificar em outras universidades em outros países levaram o conhecimento. E Portugal nunca mais atingiu aquele nível que teve naquele período. Eu creio que já respondi suficientemente à pergunta que me foi feita.